Maltrapilha, trate com carinho, com amor paternal. Certamente esta pobre criança não teve amor de mãe, nem carinho de pai. Muitas crianças batendo em porta em porta, com elas ninguém se importa, vive pedindo pão. Pelas calçadas as crianças continuam, pobrezinhas quase nuas, vive dormindo no chão. Jesus Cristo foi criancinha também, mas nunca mendigou, ele sempre fez o bem. Trabalhou com o seu pai de carpinteiro, conquistou o mundo inteiro, o menino de Belém. Jesus Cristo nunca estudou, mas revolucionou a humanidade inteira. Em toda parte aonde ele andou, sempre ensinou a doutrina verdadeira.